dia, Papa Alfa Romeo Delta Bravo 4 Julie, rua pista, mantendo o rádio da barra, estacionamento real. Quentin da Delta Bravo, bom dia, confirme o estacionamento. Consegui táxi até o ponto da barra, pronto, confirma o PSI. Quentin, efetue o táxi via Alfa, Juliette, cruza o Pátio Uno e informe ingressando na Taxiway Lima. Alfa, Juliette, vai cruzar o Pátio, cortar na Taxiway Lima, via Delta Bravo. Tá, 3663, mantém Alfa, senhor. Prossegue Juliette, portão 5, 3663. Juliette, 5, portão 3663. Portão 3179, LA, manter pista 28. Mantém 28, seja um petróleo. Voando na proa de Ozan, 3859. Confia. 3859, voando na proa de Ozan, afastado 10 milhas. Gente, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado ILS, foi informe no localizador. Informa no localizador, 3859, descendo para 2014. Bom dia, 6709, objeto, transfere. Jet 6709, contato radar, suba ao 340, saída Gole. Saída Gole 340, 709. Controle. Contato radar, vigilância, desça para 3000 pés, ajuste 1094, chegada IP. 3014, para cruzamento, já está bom. Tá 3179, autorizado decolagem, o vento variável entre 130 graus, 240 graus, 3 nós. 3179, autorizado decolagem, 3 nós. Tá 9901, mantendo ponto de espera da 28. Total 9911, alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter pista 28, total 9911. Nove, decolou 27, controle 119.8. 9, complete final ILS, chame a torre 1186. 186, final ILS. Olá, total 9911. Salvador, 3179, saída Gole. 3179, suba ao 360, vigilância radar. Transfere. Então, 3859, continua a aproximação, guardando autorização. Continua a final, ILS 3259 aguardando a autorização de pouso. Alfa Romeo de Delta Bravo, a Mike para Quebec, para cruzamento da pista 973. India Delta Bravo, autorizado cruzar a pista 97. É cruzar a pista 97, India Delta Bravo. TAM 3859, autorizado pouso pista 28, pista molhada, vento 220 graus, 059. Livre pouso 3859 da TAM. Total 9911, decolou os 30, chame controle 119.8. Dia 98, 9919. 288-3325, bom dia. Dia. Gente, a saída e a aerovia. Se vai ser aquela via o litoral ou vai ser essa por dentro aí, a Operuísco 58. Madá, suba ao nível 310. Saída Arão. 9-9-1-0. Ok, graças, informação. No 605, está ligando para a centena para o vai efetuar um pequeno desvio esquerdo. Gente, após o desvio, vou ir para o de USA para final do ILS Zulu Pista 28. Após o desvio direto USA para o ILS Zulu Pista 28. Assim confirmando, é o ILS Zulu da 28, ok? Zulu da 28. 3859, no solo os 32, livre à esquerda, chame 1219. Esquerda 1219, 3859. Chame Recife em 1288, alterne 13325. 288, alterne 13325, então 3179, boa. Reposte para ingresso, pistão 7, Alfa Eco Fox. Correto, pista 35. Alô, Salvador, o TAM 3859, livrou na sua escuta. 3859, portão 8, via Juliette. Para o 8, via Juliette, o TAM 3859. Pesado ingresso, reporte alinhado na 35, Alfa Eco Fox. Gono 923, cópia. Copia, Gono 923. Gono 923, Guarulhos, nível 400, via Peruísque 50. Decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole até a posição Eval. Após Eval, Voa direto Wildes. Controle 1, 9.8, aciona 5042. Afirmativa, 400 Guarulhos, aperto 50. Escalada 28, curva esquerda, gole, Eval, eu, 198, controle, 5042, o transponder, o Gol 93. E 5042, eu transponder, confirmo e chame pronto para o acionamento, o Gol 923. Confere, 5042, reporte para acionamento, Gol 923. É 05 com a PROC, tá mantendo? Voo no 60. Para 2 mil pés, informe a PROC, tá mantendo? Agora, proa 240, curvando direito para 245. Gente, informe no localizador, voo no 605. Voo amarelo. Sol 9911, passa nível 120, chame Recife em 12685, alterna 12545. São 2685, 12545, total 9911. Alfa Eco Fox, decolou 37, controle 119, decimal 8. 19,8. Controle ao Papa Romeo, Alfa Eco Fox Trot, saída bomba, transição Flock. Eco Alfa, corrigindo, Alfa Eco Fox Trot, suba para o nível 320, saída bomba, vigilância. 320, direto para 320, saída bomba, Eco Fox. Minha 05 autorizado, final ILS, chame torre 1986. 86, tudo acabou. Torre, Salvador, bom dia, voo no oi, economia 05, autorizado ILS na 28. Voo no 605, continue a aproximação, reporte avistando a pista, aparentemente a chuva é até, da sua posição até a cabeceira 28. No campo não está chovendo no momento, só até a cabeceira 28. Reporte avistando, o vento 200 graus, 02 nós. Confirme a pista molhada? É a pista molhada. falando de Salvador, uma boa, bom dia, Quebec, desce 150. 3454, confirmaram? Confirmo. Desça para 3000, ajuste 1904, chegada a Cari, 3454. Confio somente 3000, 3000, ajuste? Ajuste 1904, chegada a Cari. Ok, 3000, Cari, ajuste, não copiei, senhor, foi intercortado, 1904. Confirmo, 1904, 1014, chegada a Cari. Para 3 mil pés. Cara, 3 mil pés, tá? 3454. 029. Ele pôs o gol, nomeia 05. No 605, no solo 41, no livre esquerdo, no 219. Esquerda 219, bom, no 605. Romeu Alfa Eco Fox, chame Recife em 2685, alterna 12545. Recife no 2685, alterna 2545, Alfa Eco Fox Trot. 05, bom dia, prossegue Alfa e Índia, corrigindo. Alfa Juliette ou Índia, critério portão 3. Alfa Juliette e Índia, portão 3, gol no 605. Paulo, bom dia, já vai ter no 401. Tem um 401, bom dia para o Ciclo. Tem informação, Quebec, meu, para aprovação uma centena lá para o 142. Gente, confirma o pátio 3, estacionamento. Cópia da autorização, Bom Jesus da Lapa, uma centena. Prepare a subida a Momo, transição VATAP. E Batista, vamos VATAP. Morning, Bianca 6311 with Quebec information. Bianca 6311 under radar surveillance, descend and maintain flight level 040 via IPH arrival. Descend 040, perform IPH arrival, Bianca 6311. Chapa 2000, TAM 3454. Dave 2000, autorizado ILS, informe localizador, 3454. 3454, Dave 2000. Solo Salvador, Golo 923, posição 4, sinalização para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi, Gol 923. Autorizado, reporte táxi, Golo 923. Metão 401, cópia. Metão 401, Bom Jesus da Lapa, uma centena, Whisky 42 Aerovia. Decolada 28, curva direita, subida Momo, transição VATAP, controle 199 decimal 8, aciona 5045. Afirmação, Lapa, uma centena, Whisky 42, campo de decolagem, confirmo, curva à esquerda, Momo VATAP, ok? 5045 de paz, 398 após, 5260.0, ok? Curva à direita. Curva à direita após decolagem da pista 28. Baitê 1401-5045. Confirma o transponder. Chame pronto para o táxi. Livre acionamento. Baitê 1401. 401, ok. Reticano. 28, curva à direita. 5045. Yanka 6311. Descend to 2000 feet. QNH 1014. Report established on localized course. Send 2,000 feet, getting 10 and a call established in ILS. Janka 6311. Teval, foi direto Eudes, o 340 em coordenação. Afirmativo, 3663 da TAM, aguardando. Torre Salvador, bom dia. Passando Índia, Lima Romeu, 67.